A Batgirl tem acesso a uma parcela pequena dos aparelhos presentes na lista dos aparelhos do Batman: o Batarangue, a Batgarra, o Invasor Remoto, o Projétil de Fumaça, o Gel Explosivo e o Lançador de Cabo. Mas nenhum aparelho próprio exclusivo, o que é uma pena. Em combate, ela também herda as habilidades do Batman: quebra de armas e multi-nocaute no chão. Também não possui trajes alternativos, o que é outra decepção visto as possibilidades para a personagem. Nem sequer dá para ver o modelo 3D dela no expositor. No episódio de Arkham dela, a história se passa após Arkham Origins, mas antes de Arkham Asylum, quando Bárbara Gordon ainda atuava como Batgirl. Na história, o Coringa sequestrou o Comissário Gordon e ameaçou matá-lo caso o Batman apareça. Então, junto com Robin, a vigilante precisa resgatar o próprio pai. A história sim é bem simples, mas o desenrolar até que é bem encaminhado, resgatando reféns e desarmando bombas. O que chama a atenção é uma batalha de chefes dupla contra o Coringa e a Arlequina. O palhaço lança um projeto poderoso, mas que pode ser interrompido, enquanto que a assistente parte para cima com um ataque não contra-atacável. Sempre que há o acúmulo do golpe duplo, gera um pequeno momento Quick Time Event. Simples, mas bem intenso.